nós para enfrentar. Sinto em mim a força aumentar nesta nova aventura. Tudo ou nada, o que virá, e ao meu lado quem lutará. A batalha vai ser dura. Sempre resistir, tentar não cair, lado a lado novas forças conquistar. Neste multiverso, o meu universo é o mais forte, vou poder voar. Universo a defender, neste torneio do poder, eu vou lutar, talvez quebrar, mas sei que não vou desistir. O meu futuro conquistarei, quase mais fácil do que eu pensei. Basta querer, eu vou vencer, e o impossível conseguir. Porque isto é Dragon Ball Super, e até o Zeno vou surpreender. O torneio do poder que vai decidir o futuro dos universos continua. Durante um combate violento, Kale, do Universo 6, sofre uma transformação absolutamente aterradora. Ele quer roubar a mana de mim? Eu não te vou perdoar, Son Goku! Son Goku! Sem responder aos chamados de Caulifla, Kal arrasa tudo o que está à sua frente. O único capaz de a derrotar foi Jiren, do Universo 11. Ao observar a sua força, Son Goku aproxima-se para desafiar Jiren. Qual será o resultado da luta entre Son Goku e Jiren? Hã? Justiça, os soldados do orgulho. Mana. Do que é que estás a falar? Ah, não te lembras? Não. Tu parecias outra pessoa! Ah? Jiren, eu desafio-te para lutares comigo. Ouve bem, Jiren. É melhor deixarmos os 5 escolhidos acabarem com ele. Por agora, vamos nos retirar. Temos que poupar a nossa energia. Bolas, não estava nada à espera desta. Queres apanhar a Kale enquanto ela está a recuperar, seu velhadas maldito? Nada disso. Eu fui atacado. Quem é que são vocês? Essas roupas, vocês são do universo do topo, não são? Tens razão! Eu sou o Hansarau! Cocotte! Ataque! Get on! Nós somos os soldados do orgulho! Hã? O topo disse-nos que estavas sozinho. Aquela miúda. Foi ela que derrotou o Vuon. Os soldados do orgulho nunca esquecem quem atacou um dos nossos. De acordo com as ordens do meu amigo Topo, nós vamos livrar-nos de vocês os três. Esperem. Eu não sou o vosso adversário? Isto é uma luta pela sobrevivência. Não interessa contra quem vamos lutar. Vocês estão a ouvir. Isto pode ser perigoso. É melhor afastarem-se. Não sejas idiota! Derrotar estes tipos parece-me bastante divertido! Mas ela não está... Ah? Eu não gosto nada dele. Isso não me interessa! A Kale não é assim tão fraca para teres pena dela. Orgulho-me muito por ser a minha protegida! Tens orgulho? Vamos a isto, Kale! Tu já deves ter recuperado a tua energia, certo? Oh, sim! Pois não! Claro que também eu não consigo fazer nada enquanto estiver a usar esta técnica, mas... Nova bola de energia! Tu estás bem, tartaruga genial? Sim, está tudo, obrigado. Eu sabia que podia contar contigo. Tartaruga genial, Tenshinhan. Onde é que está toda a gente? Sei lá. Acabámos por nos separar quando aquela miúda começou a disparar para todo o lado. Eu estou aqui. És tu, Satã? É melhor juntarmos os quatro. Temos de encontrar o outro. Peço desculpa por vos ter deixado à espera. Freezer! Esse adversário era meu, ok? Não vale a pena roubar. Ele é de quem o apanhar primeiro, Vegeta. Faltam o 17, a 18... E o meu pai? Desliza, desliza... De pricho! Bum! O Morishim, bum! E mais um que se foi! Estão a cair que nem moscas! Isso acontece porque os participantes estão a ficar extremamente cansados. Onde é que está o Son Goku? Ah, olha! Ele está a ser atacado! Sim, está a ser atacado! O que é que tu queres? Baixa esta guarda e eu consigo alterar o meu peso como quero. Vamos ver quanto mais é que tu aguentas. Concentra-te menos em mim e olha mais para o que se passa à tua volta. Já vai! Toma, toma, toma, toma, toma! uma outra dimensão. E nunca mais vais conseguir regressar para esta arena. Impressionante, como sempre, a nossa cocota ilusionista dimensional. Mas 5 soldados do orgulho contra apenas 3 adversários parece-me um pouco exagerado. Vocês não acham, meninos? Não tem muita piada. Impossível. Vocês aproximaram-se de mim sem eu dar por ela. Parece que somos 5. Parece estar mais equilibrado. Assim não pode haver desculpas quando dermos cabo de vocês todos. Dar cabo de nós? Ah, isso quero ouvir. Ele transforma a energia. É uma técnica muito avançada. Deixaste a miúda fugir, não foi? Bomba da justiça! Olha, este tipo é o profissional do combate que já conquistou muitos planetas. Ele consegue concentrar a sua energia e transforma em armas de acordo com a situação. Digo eu. Ou já foi? Hã? Ele transforma a energia. Este tipo está cada vez mais pesado. Larga-o de uma vez. Tu estás bem, Tupper? Aquela miúda implacável. Muito obrigado, 18. Vê lá se para a próxima tens mais cuidado. E toma lá mais um tornado da justiça! Outra vez a conversa da justiça! Acerta-lhe, vá lá! Vamos! Vamos, Tupper! Sim, Joyrai! Juntos! Tornado do orgulho! Adeus e boa viagem! Oh, estou safo! Ei, tu vais a seguir. Ele escapou. General, o Tupper foi eliminado. Acabamos mais tarde. Ele fugiu. General, por aqui. Mudança de planos. O que é que aconteceu? O Tupper foi eliminado! Maldição! Como temos um homem a menos, concentrem-se nos adversários mais fracos. Cocote! Um escudo! Não deixes que ninguém se aproxime! Percebido! Dimensão máxima, cocote! O que é aquilo? que é isto? Eu não consigo sentir a energia no interior. Parece que o interior é uma outra dimensão. Quanto soldado, meu orgulho impede-me de usar estas táticas. Mas não temos escolha. Zairei! Acaba com ela! Sim! Eu vou proteger-te. Afinal, tu és a minha protegida. Mana! Califa! Eu não passo de um estorvo para a Califa. Mas eu sempre soube que tu tinhas essa força dentro de ti. Mana! Não vamos recuar! O cabelo dela mudou de cor, só isso! Vamos atacar juntos! Sim! Sim. Três elementos do universo 11 eliminados! Oh! Eu peço imensa desculpa a todos! Ah? Vão ter de nos agradecer por nos livrarmos de três de uma vez! Mas a tua amiga já é capaz de se controlar? Sim! Ela já consegue controlar todo o seu superpoder! Impressionante, não é? Então... Não me surpreende que ela esteja de rastos. Aqui estou a salvo! Ninguém me vai atacar! Então vais dentro do escudo e tudo! Cinco soldados de um orgulho de uma vez! Ai, valha-me Deus! Restam-nos apenas quatro. Não me parece a melhor hora para eles estarem a poupar energias. A Cocotte foi eliminada! A primeira fase terminou. Agora é hora dos guerreiros mais fortes. Os combates vão tornar-se mais intensos. Mas que divertido! E empolgante! Olha lá, tu vais mesmo deixar-nos ir assim? Ok, vocês convenceram-me. Ainda podem ficar mais fortes e, nessa altura, podemos lutar. Espero que não te arrependas mais tarde. Mas nós não devíamos enfrentar todos os adversários? Não faz mal. Parece que isto é uma coisa inerente aos seres humanos. Isso não interessa nada. Tem sido combate atrás de combate. Uma figura misteriosa observa Son Goku e os amigos com muita atenção. Quem será o próximo inimigo? O que mais vai acontecer no torneio do poder? Hã? Sou eu, o Son Goku. As mulheres guerreiras do Universo 2, lideradas pela Ribrian, estão a mostrar a sua verdadeira força. Estão a usar transformações impressionantes e a agitar o torneio do poder. Vai ser um combate entre mim e o 17 contra o amor do Universo 2. No próximo episódio de Dragon Ball Super, Poder do Amor Explosivo, a magia das guerreiras do Universo 2. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.